É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o craque matando, é o jovem sozinho. Manda o pobre correr, pra polícia bater, o problema tá aí, não vai resolver. São as águas de março e a inundação, derrubando barracos, revirando o chão. Tem um corpo aqui, tem um corpo ali, a criança chorar, quem vai acudir? São as águas de março e a inundação, derrubando barracos, revirando o chão. Pau, pedra, fim, caminho, craque, matando, jovem, sozinho. São as águas de março e a inundação, derrubando barracos, revirando o chão. Parapapá, ratatatatá, paparapapá. São barulhos de tiro contra a multidão que pedem nas ruas violência não. All right.